Cinecast Pipoca, do site ocinéfilos.com.br. Des rafales d'émotion envahissent me sous les illusions, en fait perdre la boule. Alors, je suis folle. Muito bem, cinéfilos. Começa agora mais um Cinecast Pipoca. Eu sou o Bruno Gunter e comigo nesta gravação estão Leonardo Carnelos. Olá, cinéfilos. Michael Franklin. Saudações a todos. Harold Stricker. Olá. Bruno Costa. Boa noite, cinéfilos. Ou bom dia, ou boa tarde. E o tema deste papo será um filme adocicado, o Francis Ha, dirigido em 2012 pelo Noah Baumbach. Agora peço que vocês escutem o recado de nossos patrocinadores e parceiros, mas voltamos já. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Internet. Desenvolvimento web com qualidade e confiança. Acesse internet.com.br. E este programa tem o apoio da Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há mais de 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Então, Michael, vou pedir que você conte para os ouvintes do Cinecast qual é a sinopse de Francis Ha. Esta é a história de uma nova-iorquina, aprendiz de dançarina, que se entrega plenamente em busca dos seus sonhos, mesmo quando estes parecem cada vez mais improváveis. Bom, entendemos que Francis Ha é uma personagem que está ali naqueles meandros de Woody Allen, né, nos domínios de Woody Allen, e talvez por isso que o filme tenha até uma pegada nesse sentido. Eu não sei se vocês concordam com esse julgamento que eu faço agora. Eu concordo. O filme é uma mistura de várias coisas, na verdade, né? Vai ter uma pitadinha de Nouvelle Vague, eu acho que o Bruno Costa pode explicar isso melhor. Vai ter uma pitadinha do Mumblecore, né? Vai ter, obviamente, influência aí do Woody Allen, né, e do filme Manhattan, que também foi em branco e preto e que, poxa, é a base aí do todo o humor sitcom dos Estados Unidos, né? Eu concordo, eu acho que a Nouvelle Vague inclusive é celebrada durante vários pontos com personagens que remetem a personagens da Nouvelle Vague, com ressignificações de personagens famosos. Eu acho que a Frances, ela faz um paralelo muito interessante com a Catherine, por exemplo, de Jules e Jim. Eu acho que as duas se conversam muito. A gente ainda vai falar mais sobre isso quando a gente analisar um pouco mais a personagem, mas eu acho que é por aí. Ele pega elementos, sim, Manhattan, eu acho que tá lá, eu acho que o Woody Allen nesse ponto tá no filme também nessa situação, né? Mas eu acho que ele viaja mais pela Nouvelle Vague em si. Eu diria que esse filme é um filme meio que bastardo. É um filho bastardo da Nouvelle Vague. De tanto que a cultura francesa, inclusive, é referenciada durante todo o filme, né? É, ela viaja pra Paris. O nome dela é Frances, que remete à França, né? Também remete a uma mulher livre, franca, autêntica, né? E realmente dá pra ver que isso é uma característica da protagonista, né? É, então podemos dizer que o Noah Baumbach, eu não sei se essa é a pronúncia correta, eu não sei a origem do nome dele, ele talvez tenha feito uma homenagem à Nouvelle Vague, né? Não um filme bastardo, né, Bruno Costa? Eu acho que aí já é um pouco exagero. É, foi uma brincadeira. Filho bastardo porque ele óbvio, faz referência à Nouvelle Vague, mas acho que o Léo trouxe uma série de outros elementos aí que o filme também faz referência. É uma grande brincadeira e até uma coisa engraçada, né? O filme se passa em Nova York, faz referência ao cinema cinema francês, o cinema francês fazia muita referência ao cinema americano, né? Tem essa inversão de valores aí, enfim, eu acho isso interessante. Falei Filho Bastardo brincando, mas sim, é um filme que homenageia muito a Novelle Vague, com certeza. Que tal Filho Temporão, né? Aquele que nasceu muito depois dos seus irmãos aí. Ah, com certeza, com certeza. E tem um outro aspecto que eu acho interessante, é que, poxa, já falamos que tem um quê de Woody Allen também, e o filme é baseado num personagem bem forte para a trama e com muitos diálogos, né? O filme tem muitos diálogos sobre o cotidiano daquele personagem. Então eu até diria que esse filme tem mais cara de Woody Allen do que Novelle Vague, até pelo cenário, pelo cotidiano e etc. São diálogos naturalistas que não têm um propósito para o filme, são orgânicos, eles não precisam ter uma riqueza de significados, porque são conversas naturais. É um tipo de cinema voyeur. Todos nós somos voyeurs quando estamos assistindo um filme, mas como a maioria dos filmes tem um propósito e precisa avançar sua história, os diálogos são cronometrados. Eles precisam ter um início, meio e fim perfeitamente detectáveis pela audiência. Não é o caso nesse tipo de filme. A minha impressão dos diálogos naturalistas é a mesma que o Harold, e talvez isso tenha a ver também, porque uma das propostas do Mumblecore, que é o movimento do qual deu origem a esse filme, dizem que as falas, elas não são milimetricamente escritas. Diz que é muito aberto e de que há muito espaço, talvez quase 100% do espaço, é para improvisos, para que os atores, na hora, eles criem as suas próprias falas. Talvez isso tenha gerado no filme uma impressão ainda mais vívida dessa coisa mais natural, dessa coisa mais simples, dessa coisa mais cotidiana. E, para quem assiste, a impressão que eu tive foi essa. Realmente é voyeur, porque você se sente visualizando de perto uma situação bastante íntima, coisa que não acontece nos filmes que o Harold mencionou, que você tem os diálogos mais cronometrados, mais milimetricamente estabelecidos. Concordo com ambos, né? Essa questão do quase improviso nos diálogos volta lá pra Novelle Vague, né? Onde o roteiro era praticamente escrito no dia ali, das filmagens, né? Roteiro repente, ó, Léo. Roteiro repente? É um termo real isso, cara? Desculpa. Não, é uma brincadeira também. Ah, bom. Legal, legal, entendi, gostei e tal. E realmente, as cenas que a gente presencia, né, que a gente são quase episódios, né, é um filme episódico, talvez, com aqueles cortes rápidos, né, e realmente eles não avançam muito a história, mas eles ajudam a você entender a personagem principal, a protagonista principalmente, né, eles estão ajudando a construir a personagem. É, como o filme é um grande estudo de personagem, Francis Ha é um grande estudo de personagem, né, ele precisa desses diálogos, ele precisa, principalmente, dimensionalizar quem é a Francis, né, colocar todos os dilemas, colocar as camadas da personagem para que você possa entender. Por isso que eu acho que ele é um filme que faz referência à primeira fase da Novelle Vague, a primeira fase quando a gente tem Vê Acossado, Os Incompreendidos, enfim. Eu acho que é um filme que vai remeter a isso, nesse ponto, quando a gente fala de Novelle Vague. Então, entendendo o filme como um grande estudo de personagem, ele precisa ir criando cada uma das etapas dessa personagem durante o filme. Para isso, esses diálogos, que são bem naturalistas, como o Harold falou, mas eles têm um propósito, e esse propósito é perceptível conforme o filme vai avançando, acredito eu que a grande sacada do filme, na verdade, é, primeiro, ele ser linear, porque o filme é bem linear nesse sentido, e didático ao estruturar quem é a Francis, né, pra você. Bom, eu só tenho a acrescentar que esse filme de Novelle Vague, pelo menos do que eu conheço de Novelle Vague, ele flerta mais com Godard, e ponto. Tá, eu não acho que ele vá muito, como o Costa bem disse, ele não vai muito a fundo na Novelle Vague. A impressão que eu tenho é que o Noah, o diretor do filme, ele era um mega fã do Godard e fez ali homenagens claras. E é claro, além do Godard, a Woody Allen. Provavelmente são os diretores prediletos dele. Não sei, mas a impressão que eu tenho é que são, ao ver Francis Ha. É, eu enxergo um pouco do Truffaut, não posso mentir que eu consigo ver, principalmente na personagem da Francis, eu acho que, como eu falei com a Catherine, do Rivette, eu acho que eu vejo um pouco também ali, algumas referências, mas eu acho que foi o que eu falei, eu acho que ele pega a primeira fase da Novelle Vague, ele não se aprofunda não, Guter, isso eu concordo com você, ele não vai muito além do que foi estabelecido bem na primeira fase mesmo, e aí ele faz referência aos primeiros filmes mesmo, da Novelle Vague, e pelo menos eu consigo enxergar isso. Tell me the story of us. Again? Bom, além do diretor Noah, precisamos também dizer que Greta Gerwig ela ajudou a escrever o roteiro do filme e boa parte dos diálogos da Frances. E talvez por isso que a interpretação dela tenha sido tão especial nesse filme, tão feliz, porque parece que a personagem foi feita para ela. Ela encaixa muito bem. E talvez esse brilho que ela tenha no filme tenha ofuscado os demais atores. Eu acho que o filme dá muito destaque para Frances e deixa todo mundo de lado. E isso deixa um filme tanto quanto monótono, na minha opinião. Não sei o que vocês acham disso. Eu gosto, eu acho que foi o que eu falei, é um estudo de personagem muito focado nela, é a visão dela sobre a vida, né? Então, eu entendo que os personagens, eles ajudam a narrativa, mas eles não são personagens muito complexos, eles são complexos, óbvio, dentro do que se apresenta, mas eles não são tão desenvolvidos a ponto de você ter muito mais deles, porque você precisa, a narrativa pelo menos, se foca nela o tempo todo. E o drama dela, o que ela passa durante o filme, consegue sustentar, e isso que eu acho legal, né? Porque você vai vendo várias camadas de uma mesma personagem. E essa dualidade que ela tem, né? Enfim, que a gente vai analisar melhor. E eu acho que isso sustenta o filme. Eu acho que não há necessidade dele precisar dimensionalizar muito os outros personagens. Porque eles, quando aparecem, já têm suas pequenas complexidades, vamos dizer assim. Sim. E uma prova de que realmente o filme foi feito pra ela é de que não há nenhuma cena no filme em que ela não apareça. Que você tenha outros personagens interagindo. Todas as cenas, ela está. É nada. Ela é o fio condutor da narrativa, né? Essa é a proposta, né? Se a gente fazer um personagem e a câmera só acompanha ela, os demais só complementam, né? Isso é um ponto positivo ou negativo? Não sei, é a proposta, né? A proposta é essa. Realmente os outros personagens não são desenvolvidos, eles aparecem pouco, né? Ou se a gente for pegar o Acossado, por exemplo, a Jean Seber e o Jean-Paul Belmondo são os personagens principais e a narrativa é focada em cima deles. Eles são os personagens desenvolvidos, complexos, etc. Quais são os outros personagens que tem, por exemplo, em Acossado? Que são tão ou mais desenvolvidos que eles? Nenhum. Mas são dois personagens, esse que é o ponto. Sim, mas no caso, ela, enquanto personagem, e eu acho que é isso que a gente vai analisar, ela é tão complexa que eu acho que ela sustenta a narrativa sozinha. Ela não há necessidade. Até existe um outro personagem no filme, que é a Sophie, que ela também é desenvolvida. Ela não é tão bem desenvolvida quanto a Frances, mas ela ajuda, obviamente, na condução da narrativa. Mas a Frances já é complexa por si só. Eu acho que é por isso que ela é tão interessante. Até você falou uma coisa legal, Bruno. Ela é tão perfeita pro papel, ela se encaixa, porque eu acho até que o papel realmente foi criado pensando, se não pensando nela, pensando em algo muito parecido com ela. Eu não acho que o filme tenha se tornado monótono por isso, porque talvez só eu tenha enxergado isso, mas eu enxerguei uma complexidade tão grande na personagem, que eu, concordando aqui com o Bruno Costa, eu acho que isso sustenta bem a história e tem coisas ricas para você analisar. Então, isso não tornou o filme chato, na minha opinião, ou monótono. Vejam, eu entendo o que o filme quer dizer, eu entendo por que a personagem é feita dessa forma, eu vejo quais são as qualidades do filme, mas ele não funciona sozinho, com uma personagem só, sabe? É monótono por isso. Você sente a falta dela trocar mais com outros personagens, é isso? É só a visão dela, então não tem dualidade ali, isso empobrece o filme, na minha opinião. A proposta é, como o Léo falou, ser um estudo em cima dela, né, Gunther? Então é complicado até você analisar, você partir desse pressuposto que, não, nós precisaríamos, porque eu sinceramente não sinto a necessidade dela fazer ela ter outros personagens tão bem desenvolvidos, porque eu acho que ela segura a narrativa sozinha. Eu acho que ela faz isso, e faz muito bem, diga-se de passagem. A minha primeira impressão com a personagem foi bem parecida com a do Bruno Ginter, de achá-la, assim, uma personagem boba e até desinteressante. Mas aí eu comecei a questionar o meu próprio conceito de personagem interessante. Seria uma personagem mais madura, mais complexa? Pro meu gosto, sim. Mas aí envolve muito a questão de empatia, aquilo que eu espero que venha me agradar no filme. Eu tentei fazer com essa personagem da Frances um exercício contrário. É uma personagem aparentemente superficial, mas eu tentei entender as razões, eu tentei entender algo que está por trás dessa superficialidade. Eu tentei criar alguma empatia para tentar descobrir na personagem camadas que à primeira vista a minha má vontade não enxergou. Então, embora seja realmente uma adolescente em crescimento, fora da idade, porque ela já tem quase 30 anos, eu acho que esse dilema que ela está enfrentando no filme não é só um dilema adolescente, mas é um dilema existencial que a gente se depara em vários momentos da vida. Por exemplo, quem está no auge da sua fase adulta e entra na chamada terceira idade, vive um dilema que é muito semelhante, se você for parar para pensar. Muita gente quer se manter jovem para sempre e não aceita a etapa, a próxima etapa da velhice. Como lidar com esses tipos de dilemas, não só o da Francis, mas esses tipos de dilemas, essas evoluções que a vida coloca diante da gente e que muitas vezes a gente se nega a viver. Eu tentei enxergar muito por esse lado. Eu peguei a Francis, não só como uma personagem adolescente em crescimento, mas como um, digamos, um símbolo de certas fases de transição que a gente passa a vida toda. E isso me fez ter um pouco de empatia por ela. É, o filme até cita o Marcel Proust. Em um determinado ponto do filme, ela até fala que vai ler um livro dele. E ele tem um livro chamado Em Busca do Tempo Perdido, que é o livro mais famoso, inclusive, dele, né? E eu acho que o grande inimigo da Francis, Michael, foi o que você levantou. É a ideia do tempo, né? É a ideia de existir, é a ideia de ter um objetivo e de quanto tempo ela precisa levar para alcançar aquilo e desistir ou não, entendeu? Então eu acho que é um dilema que a gente se identifica, porque quantos de nós, quantas pessoas a gente não conhece que tem esse mesmo problema de decidir o que quer ser, de correr atrás do seu sonho ou não, entendeu? Ou se adaptar à própria realidade e entender as suas limitações. Eu acho que talvez seja um dos grandes problemas do ser humano, entender o quanto você é limitado para fazer aquilo que você desejava fazer. Ela é uma personagem que ela precisa se resolver para continuar existindo, no sentido de eu sigo atrás de um sonho ao qual eu não tenho a capacidade de realizar, ou eu me adapto e me torno aquilo que eu posso ser, entendeu? Talvez isso seja um grande dilema, e talvez não só dela, mas de tantas outras pessoas, né? Perfeito, Bruno. Você expressou perfeitamente. É isso aí. Tell me the story of us. Again? É estabelecido uma relação de cumplicidade entre duas personagens, né? A gente tem a personagem da Sophie e a gente tem a personagem da Francis, e você entende rapidamente, o Noah consegue te passar isso através de uma montagem muito ágil, através de uma direção de fotografia que foca muito nas duas personagens e na interatividade entre elas, no como elas se comportam no dia a dia, em como elas se relacionam, em como uma é mãe da outra, mais ou menos, uma é mais madura do que a outra, e como isso se complementa, elas se encaixam enquanto personagens, elas têm uma química. Então, Gunther, eu acho que nesse ponto, no começo do filme, ele já estabelece essa narrativa. E ele é muito feliz em fazer isso. Eu não sei se o Léo, o Michael, o Harold concordam comigo, mas eu acho que fica muito claro e muito perceptível que ela é mais criança, digamos assim, do que a personagem da Sophie. A personagem da Sophie me parece mais madura, uma personagem um pouco mais adulta, digamos assim. Eu concordo. A Sophie, ela é infantil, vou usar uma expressão, infantil pela metade, porque você nota que, embora ela tenha diversas brincadeiras até infantis, a primeira cena do filme, por exemplo, as duas brincando no parque, mas você nota nos diálogos que a Sophie é um pouco mais contida, né, do que a Frances. A Frances é uma infantilidade um pouco mais completa. Se fala sobre o complemento das duas personagens, isso também aparece em pelo menos duas cenas no começo do filme. E várias, mas duas em especial, quando as duas estão dividindo o mesmo sofá, conversando, quando as duas estão na janela, fumando, até a forma como a câmera quadra, realmente você vê que uma completa a outra, que elas parecem ser parte de uma coisa só, mas a história vai revelar que não é bem assim. Inclusive é interessante porque a personagem da Francis, ela fala o seguinte, que a Francis e a Sophie são uma coisa só que o que muda é o cabelo, né? Elas são a mesma pessoa, só que Sim. O que muda é o cabelo. Acho isso interessante. Bem lembrado. A cumplicidade das duas é tão grande nessa sequência de cenas, né? Que até dá fica a dúvida, né? Se elas são só amigas ou mais do que isso, né? Mas logo na sequência, né? Uhum. A gente vê a Francis conversando com seu namorado sobre gatos, né? E sobre relacionamento, né? E aí essa teoria já, essa percepção já cai rapidamente. Não cai não, Léo. Ela permanece como um doce durante o filme. Algo assim, é singular, porque essa percepção, ela é muito no subtexto do filme. Mas existem pontos do filme que levantam de novo essa bola, que jogam ela pra cima. a gente vai chegar lá, obviamente. Mas isso que você falou, guardem isso aí, porque é importante o que o Léo falou. A gente tem essa cena, Léo, que eu acho ela primorosa. A cena da conversa entre a Frances com o seu namorado é, tecnicamente, em termos de narrativa, ela estabelece tão bem, mas tão bem, a necessidade que a Frances tem da personagem da Sophie, a forma como ela é uma criança num mundo de adultos e como ela se porta como uma criança, até visualmente em tela. Se a gente pegar a fotografia, e aí o diretor de fotografia foi muito feliz em brincar com essa questão da profundidade de campo, e palmas pro foquista, a gente fala pouco do foquista, né? Que é o primeiro assistente de fotografia, que deve ter aí um trabalho grande para fazer os focos, porque são duas iluminações diferentes numa mesma cena. E é interessante que você percebe que ela tá na janela, parece que a tela expande, você tem os terços aumentados, né? E ela parece muito pequena em toda a tela, enquanto o namorado tá de pé e ele parece muito mais imponente, ele parece um adulto falando com uma criança. Sim, até a forma como ela tá sentada, né, Bruno? Os joelhos inclinados para dentro, o ombro encolhido, é toda uma pose infantil, quase uma criança levando uma bronca, né? Interessante isso. E o mais interessante é que eles começam a conversa falando sobre gato, né? Falando sobre animais. E o Noah, ele fez um filme chamado A Lula e a Baleia, de 2005. Eu acho que é uma referência, essa conversa toda é uma referência até ao seu próprio filme também. Mas eu gosto de perceber, principalmente o diálogo entre os dois, de como o namorado fica indagando ela, e ela todo minuto, ela parece que quer terminar o relacionamento. Ela parece que ela não quer continuar presa àquele homem por conta da Sophie, por conta de ainda ter uma relação com a sua amiga que é tão forte, é tão presente, é um elo entre as duas de afinidade, que até ultrapassa de amor, né, de carinho, entre as duas, que ela não consegue encaixar a sua vida com a vida dele. E olha que ele chama ela pra morar com ela. Não, eu quero cumprir o contrato, né? A Sophie falou que a gente tem que cumprir o contrato, eu quero ficar até o fim. Eu até acredito que se ele não pressionasse, né, ela até ficaria com ele mais algum tempo, mas o cara pediu pra ela vir morar com ele, o cara queria compartilhar dois gatos, é uma coisa bem comum isso, né? Você quer selar um relacionamento, né, antes de morar junto, antes de casar, você, não, vamos ter um... compartilhar um animal de estimação, você cuida dele um pouquinho ou de outro, né? Isso aí aparece em tudo quanto é sitcom de comédia nos Estados Unidos, né? Perfeito, Léo. E quando ela levanta pra falar com ele, a cabeça é sempre baixa, sempre olhando pro chão, repetindo muitas vezes, como criança mesmo faz, né? Repete o que um adulto fala, às vezes até pra entender melhor ou afirmar o que o adulto tá falando, enfim. Tem uma hora que ele fala pra ela assim, que ela fala, ah, então você vai ficar solteiro com dois gatos, eu quero te dar o dinheiro do gato. Ele falou, como assim ficar solteiro? Em momento nenhum, ele não queria terminar aquele relacionamento. Ele não queria, não era a proposta dele. Mas ela, a todo momento, queria uma brecha pra sair, queria uma brecha pra ir embora, pra voltar pra Sophie. Ele era um ponto de ruptura desse relacionamento com ela, entre ela e Sophie. Olha, eu acho, sinceramente, que o ponto motor aí que faz o rompimento do relacionamento não é a Sophie. É mais a questão da Frances desejar continuar a ser uma adolescente. Por quê? O que que causa essa estranheza toda nesse diálogo? Porque tem uma virada muito grande nessa coisa toda, porque ela até usa como desculpa apartamento e etc, mas o que faz ela terminar o relacionamento é porque a Sophie tá numa festa, e ela quer ir pra festa, ela quer a curtição, independente se tá com o namorado ou não. Quando o namorado era uma boa companhia, gostava de fazer balada e etc, provavelmente não incomodava. Não temos como saber exatamente porque o filme não conta isso, mas é o que dá a entender, pelo menos é a percepção que eu tive. Ô, Guta, então vou aproveitar o que você falou, porque você não tá errado, na minha opinião, você não tá errado também, não. Eu acho que a Sophie faz uma ligação muito forte da figura da Frances com a sua adolescência, com a sua infância, né? As duas estudaram juntos, enfim, eu acho que ela tinha essa coisa de buscar na Sophie também um resgate da sua não aceitação em ser agora uma adulta, em ter os seus 27 anos. Então, isso que você falou, eu acho que é um complemento também. Isso também está significado. Tá vendo? Ela é uma personagem tão complexa nesse sentido, no que ela quer, no que ela busca, que a gente pode fazer várias ressignificações aí, várias associações de ideias. E é por isso que eu acho que o filme é linear também, Léo. Você, inclusive, fez uma crítica que eu achei interessante, você levantou alguns pontos, e eu acho que um dos pontos interessantes desse filme é ele ser linear também nisso, porque ele pode ser linear na estrutura do roteiro, mas se a gente for parar pra pensar no filme como um todo, ele não é bem linear, não. Ele é um resgate dela de algumas coisas, e ela acaba voltando meio que no tempo, né? Eu só discordo um pouquinho quando você usa complexidade. Eu acho que complexidade pode causar um sentimento de que ela é uma pessoa com vários tipos de pensamento, difícil de ser compreendida. Pelo contrário, acho que ela é uma pessoa super simplória, porque ela é simplesmente uma adolescente amadurecendo. É totalmente egoísta, só quer as coisas pra ela, não pensa nos outros e vive o hoje, não planeja nada. Ela é totalmente impulsiva e pronto. Eu não acho que existe uma complexidade de que é isso, é aquilo outro. Não, é uma adolescente, é amadurecendo. O filme conta história de uma adolescente que pretende um dia se tornar, se bem que não é bem adolescente, né? Porque ela tem 27 anos, mas, sim. Enfim, é uma mulher que pensa como adolescente. Eu só não sei se eu concordo com o egoísta. Ela pensa mais na Sophie que o contrário, cara. Não, mas ela pensa na Sophie ao junto lado dela. Exato. Não, eu acho que ela é complexa porque ela é uma adolescente, ela já é uma adulta, que ainda quer ser adolescente, mas eu acho que ela não se entende nem como adolescente. Eu acho até que ela tá um passo antes de ser adolescente. Eu acho que ela tem tantas emoções que são tão confusas dentro dela. Ela tem sonhos, ela tem um objetivo que ela quer alcançar, mas ela não se enquadra, ela não tem um jeito, ela não consegue se perceber muitas vezes. Ela tem uma dependência de uma outra pessoa, e o Harold falou uma coisa interessante, que chega a ser um sentimento de egoísta, de posse, mas que ao mesmo tempo parece que ela, sabe, ela chega a ser meio que até doentio isso, assim, a forma como ela parece até jogar nos outros, a figura, querer fazer com os outros que ele seja uma figura da Sophie pra ela. Então acho que ela tem essa complexidade. Não é que ela é uma personagem profunda no sentido de... Não, ô Costa, eu só fiz esse comentário porque pode parecer que, é um personagem filosófico que tem vários tipos de interpretação e etc. Não, eu só acho que tem uma. Eu acho que ela tem camadas. É uma pessoa confusa e egoísta. Sim, mas dentro dessas confusões, dentro desses egoísmos, Guter, eu acho que existem camadas que a tornam uma personagem complexa nesse sentido. Não tô dizendo que ela seja uma personagem profunda, filosófica, etc, etc, etc. Mas ela é um personagem que tá em evolução. E todo personagem em evolução, pelo menos na minha opinião, ele vai se reconfigurando conforme o filme vai se apresentando. Então ela vai crescendo enquanto personagem também, enquanto o filme vai se desenvolvendo. Ah, mas mas isso é o que se espera de um personagem, né, Costa? De um personagem principal, um protagonista. Exatamente. Puxa, nossa, interessante. Realmente se espera isso? O cinema realmente tem que apresentar personagens com um propósito? Isso é um modelo clássico, né? Clássico, exatamente, mas não é um único modelo. Nesse ponto, eu tenho que concordar um pouco mais com o Costa. Eu tava concordando contigo, Guinter. Eu tava balançando a cabeça, você viu? Pois é, então, eu concordo que a personagem é desinteressante. Ela é uma confusão de emoções. E por causa dessa confusão de emoções e quase nenhum raciocínio, ela não parece se desenvolver tanto na história. Porém, acho sim interessante que existam personagens no cinema protagonistas que não têm objetivo. Nós falamos de Bronson recentemente. É um personagem sem objetivo algum na vida. Sim, mas é o que eu acho de Francis também, o Harold. Sim. A sua maneira, os dois personagens se parecem imensamente. Eu só acho que há uma diferença, porque a Francis, ela tem um objetivo bem claro e definido, que é entrar para uma companhia de balé. Só que o que acontece, o que a gente vê em tela, né, é que ela não faz muitas coisas para alcançar esse objetivo. Ela tá presa realmente nessa brincadeira adolescente, né? De não querer amadurecer, né? E realmente o filme é uma jornada de desencontros, né? É ela tomando decisões ruins o tempo todo, né? E cada vez se afastando desse objetivo. Olha só, você colocou um ponto muito interessante. Nós já tínhamos aqui comentado que a Frances era uma adolescente com quase 30 anos. Pois bem, vocês conseguem reparar ao longo do filme todo que ela é meio desajeitada. Sim. Ela tem uma linguagem corporal desajeitada que é próprio de adolescente. E podem também reparar que quando a atriz que interpreta Frances está num palco ou está treinando junto com as suas outras amigas bailarinas, você não vê nela uma grande qualidade no seu esforço artístico. Ela pode até estar empenhada, mas ela não apresenta para nós grande técnica. Isso é um problema da atriz ou é um problema da sua personagem? adolescente. Acredito eu, vou ser bondoso, vou dizer que se esse é um problema da personagem. Ela é desajeitada, ela não dança com graça e beleza suficiente. Não vejo nela isso. Vejo, por exemplo, na Natalie Portman, em Cisne Negro. É claro que ali também houve um processo de sobreposição, colocar um rosto da Natalie em cima do rosto da dançarina real, mas enfim, o que eu vejo em tela é um ser que não está preparado realmente, não é uma boa bailarina, uma boa dançarina. E isso fica claro quando, por exemplo, ela está correndo e dançando pelas ruas, por exemplo, quando ela está treinando no estúdio ao qual ela pode utilizar o espaço. Em nenhum momento você compra a ideia de que realmente ela é uma boa bailarina. Ela não é, para mim, pelo menos. Não fica claro em momento nenhum do filme que ela tem a técnica e a capacidade para fazer isso. Tell me the story of us. Again? La maigrelette promène son squelette, les pieds dans des chaussures idiotes. La maigrichonne, elle serait presque mignonne, sous ses lunettes. O fim do relacionamento entre Sophie e Francis. Aqueles personagens já estabelecidos na narrativa até aquele ponto, personagens que se complementam, como a gente falou, que tem um relacionamento forte de amor, inclusive, ele ultrapassa a amizade, a simples amizade, ele é um relacionamento profundo nesse sentido, ele é quebrado porque a personagem da Sophie, ela tem um outro sonho, ela quer morar num grande bairro, quer viver uma outra vida, e para isso ela vai escolher viver com uma outra pessoa, que seria uma pessoa, inclusive, no filme, ao qual ela se refere, que ela não gosta muito, que ela gostaria de ficar com a Frances ainda, mas que a oportunidade que ela enxerga é única, e oportunidade, inclusive, é uma palavra interessante para essa personagem durante o filme, né? Mas, enfim, é uma oportunidade única para aquele momento da vida dela, e a Frances não sabe como lidar com isso. Porque na cabeça da Frances, elas eram amigas inseparáveis. Ela deixou de ir morar, e ela, inclusive, fala isso pra Sophie: eu deixei de ir morar com o namorado por você, e a Sophie bate. Não, você deixou ele porque você não gostava dele. E ela fala: é verdade. Então, é interessante isso, né? A gente tem esse primeiro conflito e a gente tem uma primeira característica da Frances. Ela mente em alguns momentos, mas ela não é uma mentira, como que eu posso dizer, prejudicial. Não é uma mentira para contornar uma situação, nada disso. É uma mentira talvez para ela se tornar mais interessante ou para ela disfarçar um sentimento com relação ao personagem ao qual ela está dialogando, né? Uma outra característica também, Bruno, é que ela, quando se depara com um assunto que envolve algum tipo de conflito, ela rapidamente muda de assunto. Nessa cena em questão, elas estão conversando no metrô e que a Sophie revela que vai morar com outra pessoa. No meio do diálogo, ela muda o foco pro anel, que ela não consegue tirar do dedo. Exato. E começa a fazer uma cena toda com aquele anel, talvez para fugir de um assunto desagradável, né? É uma reação de adolescente, né, Michael? Exato. E, Costa, só reforçando que essa questão que a Frances não entende, que a Sophie vai embora e etc, é aquela coisa que falamos. Ela é possessiva perante a ela. Por isso que eu disse que ela é egoísta. Sim, mas eu concordo. Ela é egoísta, sim. Eu concordo com você. Eu não, esse seu raciocínio eu acho perfeito. Mas, voltando ao que o Michael falou, é interessante, Michael, porque a Sophie, ela faz meio que um papel de mãe em alguns momentos. Ela tá tão desenvolvida enquanto personagem, né? Ela tá num estágio diferente do da Frances, que ela parece controlar a situação, né? Tanto que a Frances em casa já, querendo fazer esquentar uma água ou algo do tipo, não lembro agora exatamente o que ela tava fazendo, mas ela queima a mão e ela liga pra Sophie do tipo: olha, você tem que me comprar uma chaleira, não é possível, nós compramos. Uma reação de criança mesmo, quase, né? Uma reação, sim, de negação. Esse filme é quase que um casamento, com fases do casamento, né? Tem essa primeira fase da negação, né? De você não aceitar, de você querer, de qualquer forma, voltar e tentar encontrar qualquer ponto que traga a pessoa de volta para o seu relacionamento. Então, essa é a primeira fase que a Frances está vivendo. É uma fase de negação à ruptura dessa relação entre essas duas personagens. Que elas mesmas falavam isso, né? A gente parece que vive um casamento, mas sem sexo, né? Elas falam, inclusive, isso muitas vezes durante a narrativa. Acho interessante aí que vocês disseram que a Sophie tá um estágio à frente da Frances, né? E por causa disso, elas não podem mais ficar juntas todo dia, o dia inteiro. E aí a Frances vai morar com dois amigos, né? Que estão mais ou menos no mesmo estágio que ela. Mas logo depois, ela também cai fora desse nicho porque ela tem menos dinheiro que eles, né? E aí entra um outro dilema da pessoa que tá se procurando, né? Realmente, as pessoas, elas se reúnem em grupos com interesses parecidos, com renda parecida, com interesses em comum. São tribos, Olhão. Sim, sim, esse é o ponto, né? Quer dizer, não adianta ela ter aquela possessão pela Sophie se ela ainda quer continuar, não quer amadurecer, e a Sophie já tá pensando lá em outro estágio, já tá um relacionamento mais sério com o namorado, já foi, já mudou pra outro bairro. Tem um emprego de verdade. Exato. É uma adulta, gente. É uma adulta que tem uma amiga jovem e ela se aproveita, porque ela quer curtir também de vez em quando, etc. Mas não é festa o tempo inteiro. Pelo menos a leitura que eu tenho da Sophie é essa. Só uma cena rapidinho aqui. O Léo falou agora a questão financeira, que vai ser mais presente daí pra frente, mas tem uma cena um pouquinho antes que já deixa isso claro, né? Quando ela recebe a restituição do imposto, que ela convida lá o rapaz pra jantar, e aí ela passa aquela vergonha, né? Na hora de pagar a conta, porque ela não consegue pagar e tal, e a tentativa de mostrar que tá tudo bem é tão grande que ela entra numa cena até cômica, né? Que ela sai correndo no meio do jantar, pela rua, atrás de um caixa eletrônico, porque ela realmente tem que provar, de alguma forma, pra ela mesma, de que ela tem condições. O interessante, Léo, dessa sequência que você falou, lógico que eu não vou me alongar muito nessa discussão, mas são alguns pontos que eu percebo. Primeiro, porque é uma sequência que eu acho que aí sim a gente tem uma referência muito grande a personagens da Novelle Vague, a uma construção que me relembra muito o Bandia Park, me relembra muito, inclusive, com a brincadeira da dança sem o som e coisa da brincadeira com o som, né? Outra coisa, os personagens daquele núcleo ali, eles me lembram muito personagens franceses. Personagens construídos por Godard, Truffaut, enfim, o chapéu no personagem do, se não me engano, é Levy, se não me engano, que é do Adam Driver. Ele usa um chapéu o tempo todo, ele tem aquela coisa meio Jean-Paul Belmondo, sabe? Ele tem uma pegada nesse... Eles estão vendo um filme francês num determinado momento, você escuta isso pelo áudio, o áudio é em francês do filme que eles estão vendo. Então tem vários pontos, a questão da coleção de discos, a música, inclusive, que remete. Ali tem todo esse ar, essa homenagem que o diretor coloca também, obviamente que em outros pontos do filme, mas ali é o núcleo onde ele fala, tá vendo? Tá vendo como é que meu filme bebe do que eu gosto de cinema? Os personagens também têm grandes características das sitcoms, né? Os dois amigos ali que moram junto, eles são o Joe e o Chandler de Friends, né? A própria a Frances tem um quezinho de Phoebe, né? Aliás, o Bendy chama ela de undateable, né? Inamorável, sim. Inamorável. Quem é era inamorável, era Elaine lá no Seinfeld, né? Bom, enfim, essas piadas, né? Essas características do sitcom americano estão também muito presentes no filme, cara. Ele escreve roteiros pro Saturday Night Lives. Quem escrevia roteiro é o roteirista do Seinfeld. Ele escrevia roteiro, trabalhava pro Saturday Night Live, né? Um pouco depois, engraçado, né? O Bruno Costa falou lá atrás sobre a questão do de se parecer um casamento, e pensando bem, realmente, viu, Bruno? Porque você tem a cena de quando está tudo bem, você tem a cena da crise, e você tem até uma cena que simboliza, digamos, o recomeço ou suposto recomeço da Frances depois da ruptura, que é quando ela vai jantar na casa dos dois amigos que vocês já mencionaram, e a cena termina de um modo feliz, né? Termina com ela dançando para eles, né? Que eles pedem para que ela dance. E de forma desajeitada, né, Michael? Exatamente como o Harold comentou. E a seguir, a gente tem até uma sequência um tanto longa dela correndo feliz pela rua, né? Que é uma cena bem simbólica desse filme, né? Ao som de David Bowie, Modern Love. Boa, verdade, Léo. Boa lembrança, inclusive. A música é Modern Love, né? Fala um pouquinho das características da personagem, mas no fundo a letra tá dizendo, eu tropeço, eu caio, mas eu continuo indo, eu vou tentando e uma hora eu vou acertar, entendeu? E tem tudo a ver com o filme, né? Tem, claro. Perfeito. Afinal de contas, qual é o gênero desse filme? Boa pergunta. Eu diria que é uma comédia. É, eu gosto de pensar nesse filme como uma comédia, mas eu diria que ele é um drama que tem comédia, né? Porque eu acho que as duas coisas estão relacionadas dentro desse filme, né? Minha opinião é a mesma que a sua, Bruno. Eu acho que é um drama que tem comédia, mas eu enxergo um drama, pelo menos, aí. Eu tenho dificuldade de dizer se é uma comédia dramática ou um drama com pitadas de comédia, cara. Difícil, cara. Difícil mesmo. Mas você enxerga os dois elementos, Léo? Enxergo os dois, com certeza. Não. Eu não sei. Posto que a personagem, durante boa parte do filme, não sabe para onde está indo, e como já colocamos aqui que ela aparenta ser, de fato, uma adolescente, eu vejo esse filme como um filme do gênero alegre. Eu vejo alegria nela. Eu vejo isso. Eu vejo a tentativa dela ser alegre, ou a constatação de que ela de fato está sendo alegre. É apenas isso. Não é uma comédia, não é um drama, é uma busca pela felicidade. Eu inaugurei, portanto, um novo gênero. Mas, ô Harold, você acha que ela é alegre ou ela demonstra ser alegre? Boa pergunta. Verdade, acontecem as duas coisas nesse filme. É, verdade, Harold. Ela demonstra em alguns momentos, ela esconde o seu sofrimento dentro de uma certa simpatia que ela já tem, que eu acho que é natural, e essa alegria, que talvez venha da inocência dela ser tão infantil. Eu acho que pelo personagem ser tão infantil pra lidar com situações tão complexas da vida, eu acho que o sorriso talvez seja a maior arma de defesa que ela tem. Eu acho que o diretor, né, o Noah, ele tentou criar ali uma comédia, assim, tá? Eu não vejo drama nesse filme, porque não há ali uma situação difícil, não há uma grande adversidade na vida daquela menina. Na verdade, há impulsos e consequências dos impulsos, como qualquer adolescente. E tem muita coisa cômica no filme, e isso já o classifica como comédia, tá? Independente se tem outras nuances. Agora, pelo tema tratar de uma mulher que se enxerga como uma jovem, talvez até uma adolescente, eu diria que tem um quê de comédia adolescente esse filme. Sim, claro, não estou aqui usando aquele termo pejorativo, é mais moderno, onde as pessoas tratam que comédias adolescentes são comédias imbecis que não tem nenhum tipo de argumentação. Não, existem várias comédias adolescentes, por exemplo, nos anos 80, que tinham sim um quê de inteligência, até mesmo filosófico, ou até mesmo de revolta. E o diretor, ele é muito talentoso, ele sabe montar bem o filme, né, junto com os especialistas que trabalharam com ele. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, só que o tema que ele escolheu é sim uma comédia adolescente. Então eu diria que é uma espécie de comédia adolescente gubertizada, né, já que o termo tá em voga hoje em dia. Por que não? Isso faz com que o filme se aproxime, por exemplo, de Juno, né, que é um filme de 2007. Também. É um ótimo filme. E é uma menina de 16 anos que engravida e, poxa, você tem comédia, você tem drama, mas é um drama grande que ela vive ali, né? Ter que lidar com uma gravidez na adolescência, tá? É, o Juno, sim, eu considero um drama que tem comédia. Já esse aqui, não, eu não vejo drama. Veja, eu não estou falando drama como história, tá? Eu estou falando drama como gênero cinematográfico. A classificação de filmes, drama. Que normalmente o protagonista tem uma grande adversidade, ele precisa resolver uma questão absurdamente difícil, tomar escolhas quase que impossíveis. Ela não faz nada disso no filme. Sabe? Então, não enxergo como drama. Não enxergo mesmo. A questão da comédia, eu acho que você definiu melhor do que eu, porque você deu detalhes que enriqueceram. Mas eu, ainda assim, eu acho que tem drama nesse filme, sim. Porque o drama não é uma situação ou um conjunto de situações. O drama é ela. Ela é o próprio drama. A existência cotidiana é o próprio drama da Frances. Entendeu? Realmente, a gente consegue visualizar situações dramáticas em eventos mais visíveis em outros filmes. Só que a própria evolução pela qual ela tem que passar, ela não tem escolha, e as próprias escolhas erradas que ela faz ao longo do filme, que mostra que ela não é adaptada para isso, eu acho que isso é um drama existencial. Eu acho que ela não tá, apesar de toda a alegria demonstrada, ela é uma pessoa insatisfeita com ela mesma. Ela tá sempre fora de lugar, percebe? Ela tá fora de lugar na relação com a Sophie, ela tá fora de lugar na relação com o balé. Então ela é uma pessoa que não pertence a lugar nenhum. E isso, eu acho suficientemente dramático. Isso me lembra a sequência onde ela realmente resolve ir pra França e ela dorme praticamente o dia todo. Mas, gente, qual é o drama disso? Sério, é uma adolescente que usa o cheque especial, vai pra França, cria um monte de dívidas, chega lá, ela fica presa no jet lag, perde o dia inteiro, ou seja, joga no lixo o dinheiro que ela não tem. E o drama dela é ser uma adolescente inconsequente? Não vejo drama nisso. É a existência, Bruno. O drama dela é não pertencer a lugar nenhum. O drama dela é andar, andar, andar e não chegar a nenhum objetivo. Lembra do Tempo Perdido, do livro? Exatamente essa sequência é ótima por conta disso. Ela lê um livro chamado Tempo Perdido, ela está perdendo tempo porque ela consegue ver todo mundo evoluindo com a própria vida. Lembra aquele jantar onde as pessoas falam, ah, eu fui pra Paris, eu fui pra fulano de tal, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ela fez o que até agora, Bruno? Nada, ela tem 27 anos. Sim, e ela não cresceu. Exato. Ela tem uma existência vazia. Exato, ela não consegue se preencher, Bruno. É o drama existencial nesse ponto que eu acho que o Michael tá se referindo. Ela não é um personagem completo em si, ela não é uma pessoa completa em si. Tudo bem, e eu também não concordo com o ponto que vocês falam que há uma evolução do personagem. Eu não vejo o filme inteiro, uma coisa que a gente não comentou, que eu acho até bacana, um elemento narrativo do diretor, que quando ela muda de endereço é mostrado a todo momento lá, né? Que ela, sim. Sei lá, a cada 15, 20 minutos de filme, a cada cena mais ou menos importante do filme, a cada conjunto de cenas, melhor dizendo, é mostrado um novo endereço. E o final do filme é exatamente isso, é um novo endereço dela, então Quinta, ela não você, muda. Você apontou coisas muito interessantes. De fato, ela é uma nômade. É uma nômade. O filme está através justamente dessas legendas, desses tomos que são intercalados por essas legendas, por esses endereços, está afirmando para você que ela é uma nômade. No final do filme, então estou sendo obrigado sim a falar da última cena do filme, ela coloca o seu nome. Inclusive, com isso, explica o título do filme, Frances Ha, naquela caixa de correio. Existem outras cenas no filme em que ela está sim abrindo uma caixa de correio, mas o nome dela não está lá. Significa que quando ela estabelece ali, coloca ali o seu nome, ela está dizendo para o mundo, agora parei de ser nômade, agora me estabeleci, eu me equilibrei. Há, portanto, uma evolução. Ela parou com a sua viagem. É verdade, ela se identificou, ela urinou no poste e disse... Este é meu território. Tá, antes ela tinha urinado nos trilhos, né? É bom que você diga isso. É perfeito. Olha só. Perfeito o que você falou, Harold. Ela realmente, nos últimos 3 minutos de filme, ela evolui. Mas nos outros 90 minutos, ela anda em círculos. Não. Ela não evolui. Concordo. Não, discordo, é nômade. Eu discordo. Eu acho que ela é nômade, sim. Mas eu não acho que ela não evolui. Eu acho que ela vai evoluindo e ela chega ao ponto que ela precisa retornar ao começo. Sim, pra entender em círculos. Quem ela é. Não, isso é perfeito. Mas você falou que ela não evolui. Eu acho que existe uma evolução da personagem, assim, é muito pouco. Lógico que é muito pouco. Mas eu gostei de uma coisa que você falou, Gunter, que eu queria retornar. Eu acho que isso é até mais importante até do que eu falei, que é o andar em círculos. Lembra que eu falei que lá no começo que a narrativa era linear? A narrativa do filme é linear, mas o pensamento da personagem não é. Ela avança, mas ela tem que retornar lá pro começo, ou seja, voltar ao seu ponto de origem, ou ao ponto de origem onde, de repente, ela não conseguiu realmente avançar em termos de maturidade enquanto ser humano, para que ela possa se reconhecer novamente e, principalmente, para que ela possa se entender. E eu acho que isso é que é o mais legal, cara, nesse filme. Porque esse filme não é um filme profundo, como a gente estava falando, nesses termos filosóficos, mas ele é um filme que ele tem as suas particularidades e complexidade nisso, né? Você tem um roteiro que muita gente pode falar, mas, pô, Bruno, não é um roteiro tão simples, sim. Simples no quê? Vamos estabelecer isso, né? Simples por quê? Como o Harold fala, ué, todo filme precisa ter quebras de narrativas, todo filme precisa ter plot twists absurdos. Não, às vezes você pode ter algo extremamente clássico, até, num determinado ponto, mas com a mentalidade da personagem ao oposto da proposta do roteiro. Olha que coisa bacana, cara, nesse filme. Olha que coisa legal da gente perceber, em que enquanto o filme tá andando pra frente, a personagem precisa andar pra trás pra se reconhecer enquanto personagem. O fim do filme, ele amarra toda essa evolução que você falou, até de uma forma muito bacana, mas você tem que perceber que a jornada que ela fez é a que levou ela a poder chegar àquele ponto final do filme. Então, sim, ela teve uma pequena evolução até lá, até ela olhar para o próprio pé e perceber e se reconfigurar de acordo com o mundo onde ela estava. Vamos mudar um pouco só a ótica? Eu acredito que o filme termina, se conclui com uma promessa de evolução. Não é ainda uma evolução. É uma boa perspectiva. Nesse ponto eu concordo com você, mas sim, a gente percebe que ela evoluiu. Ela passou de uma personagem ao qual, tanto é que ela estabelece a casa, tanto é que a caixa, como você falou do correio, ela finalmente coloca um nome, mas é um nome que não é um nome completo dela, é um nome que ela tem que se adaptar àquele espaço, né? Ela tem que se adaptar àquela situação. Então eu acho que nisso ela evoluiu, ela percebeu talvez as limitações dela, ela olhou pra ela e viu no espelho de fato quem ela era, isso eu acho interessante. E sim, existe uma promessa de evolução que obviamente o filme não explora, mas ela é uma personagem diferente. O Harold, pra mim o filme é uma grande jornada de desencontros mesmo, a gente vê muitas decisões erradas por parte da protagonista, assim como o protagonista do Apanhador do Campo de Centeios, que passeia por Nova York fazendo um monte de besteira tal, né, e até chegar em casa no final do livro, né. Enfim, eu acho que a gente tem lá uma hora e meia de filme de desencontros, mas a partir do momento que ela tomou uma decisão acertada, que foi aceitar o emprego e aproveitou o tempo livre para coreografar, né, que talvez fosse alguma coisa que fosse mais adequada para ela, porque realmente como dançarina ela não teria muito futuro. Cara, a mensagem que eu enxergo é o seguinte, cara, você pode fazer um monte de besteira, você pode errar pra caramba, cara, mas você toma uma decisão certa, as coisas já se ajeitam, já melhoram, entendeu? Ela já se estabeleceu, né? E, puxa, aquela cena final da caixa de correio, tem tanta coisa ali, cara. Realmente, ela em vez dela... O que seria o certo ali, né? Opa, meu nome não coube aqui, eu vou fazer outro papelzinho, tamanho certo, e vou colocar meu nome inteiro. Não, ela simplesmente corta o sobrenome dela no meio e deixa assim. Quer dizer que, mesmo errando pra caramba, as coisas... no final funcionam pra ela, né? As coisas se encaixam. Eu já acho que não se encaixam, porque não coube ali. Mas tudo bem, eu não vou entrar mais nessa discussão. Não, ela fez encaixar. E só uma coisa breve aqui. Embora para nós tenha sido uma evolução pequena, mas a gente também tem que ser justo e se perguntar. Será que pra ela também foi assim uma evolução pequena? Qual esforço interno ela não teve de fazer para conseguir essa evolução, mesmo que pequenininha? Nossa, isso a gente tem que olhar. Tem que olhar pelo ponto de vista da personagem, né? Nesse ponto, eu acho que seria interessante fazer isso. Concordo. E é até difícil. Eu acho até complicado. Eu gosto muito da cena do pé, Léo, e por isso que eu referenciei ela, porque eu acho que é a cena do game change do filme. É a cena onde o filme muda. É a cena onde ela muda, né? É a cena onde ela se percebe. Ela se olha, né? Ela se olha enquanto personagem. Ela identifica aonde ela não poderia. É que ela já precisava parar. Ela precisava não correr mais. A personagem passou o filme todo correndo, a gente falou isso, é nômade, mas ela precisava parar. Ela precisava parar de correr atrás de algo que talvez fosse impossível. Tanto sendo a Sophie, tanto sendo dançar, tanto sendo ser o que ela não era. Ela precisava se olhar. Eu acho que essa cena é tão emblemática quanto a cena da caixa de correio, né? É, ela está descalça porque a Sophie pediu que ela tirasse a meia. A meia. Era uma coisa que ela sempre pedia. Tira a meia, não gosto de você com meia na cama, não sei, a cama é sua, mas eu não gosto de você com a meia. E ela corre descalça atrás da Sophie indo embora no carro, ela grita Sophie, Sophie, Sophie, desesperada, né, querendo que a Sophie voltasse com essa coisa da posse que a gente falou, e de repente ela para. Isso que ela para, a câmera faz uma coisa interessante, porque a câmera primeiro foca no rosto dela, naquele momento em que ela não está, ela não disfarça a sua tristeza, obviamente, uma coisa interessante que a gente falou também, e depois vai pro pé. Ela faz um plano, detalhe no pé, né, você consegue ver bem o pé dela, e aí as coisas mudam, aí o filme tem uma reviravolta. Eu gosto de pensar que ela, além de ter parado, né, como eu falei, ela parou de correr, ela parou de querer fugir, ela parou de querer tentar achar o lugar dela. Ela precisava aceitar que existe um lugar dela, existe um ponto em que não adianta correr mais. Ou você aceita quem você é ou você desiste, entendeu? E eu acho que ela aceitou. E acho que é o que o Michael falou, né? O quão difícil é pra uma personagem que se passa de uma hora e meia de filme, sei lá, uma hora e quinze correndo, uma hora e quinze querendo achar o seu lugar, querendo descobrir quem ela é, querendo entender o ponto dela na vida, enfim, etc, etc, etc, parar e falar, não, eu não consigo dançar, eu não consigo ser uma dançarina, o que eu consigo é coreografar, de repente, o que eu consigo é ajudar dentro das minhas limitações, dentro de uma sala, enfim, isso eu consigo fazer. Talvez seja você negar pra você mesmo que você é capaz, é você dizer que aquele sonho que você tanto almejava, ele não existe, ele não vai existir da forma como você desejou, né? Pena que essa cena do pé foi filmada errada, né? Porque a câmera não está simulando os olhos dela. Verdade, verdade. Não simula. É como se nós estivéssemos olhando para... É, sim, sim. É uma visão nossa do pé dela, sim. Talvez para identificar que ela realmente parou, né? É interessante, Harold. Interessante. Não, mas deveria ser no ângulo dela. Sim. Assim, muito bonito o que você falou e tal, mas se o diretor realmente quis mostrar isso, Costa, eu acho que a escolha dele foi péssima, porque a impressão que dá que não é a Frances que percebe isso, e sim que o público percebe. É, talvez seja uma percepção em conjunto. Aí sim eu discordo demais, sabe por quê? Porque o filme inteiro foca só nela. Em nenhum momento se importa com o público. E aí o diretor ele tenta passar algo em conjunto, não faz sentido na narrativa. É, mas aí tem um porém, eu concordo que a cena, o ângulo tá esquisito, mas se vocês olharem, ela olha pra baixo sim. Então pode não ser exatamente o ponto de vista dela, mas ela olha pra baixo, isso faz diferença, na minha opinião. É, eu lembro que ela olha pra baixo. E Gunter, se o que tá errado é este ângulo de câmera dessa cena, não o filme inteiro é uma porcaria não, por causa sim, disso, né? Não, não estou dizendo que o filme é uma porcaria, longe disso. Eu acho o filme honesto na proposta dele, tá? O ponto não é esse, não vou aqui massacrar o filme, não é isso. O filme tem muitas coisas interessantes. Agora, o filme inteiro, se você parar pra pensar, ele faz um círculo nas ações da Frances e no que ela discute sempre, tá? Seja a carreira dela, o livro que a Sophie vai escrever, ou até mesmo as vontades de viagem dela. E as mentiras bobas que ela comete a todo momento no filme. Se a gente mudasse o motor de cada diálogo, o contexto de cada diálogo, não faria diferença para o filme. É isso que eu estou querendo dizer, tá? Mas se, por exemplo, a gente ali mudasse naquela cena do jantar, aquele monte de diálogos, o que você faz da vida, o que você pensa, você gosta de viajar, e mudasse tudo isso para alguma coisa que no fim conectasse a Paris, ou, sei lá, qualquer outro local, essa viagem para Paris poderia simplesmente ser uma compra de algo totalmente impulsivo. Aquilo ali é só pra mostrar a impulsividade da personagem. Indifere se é Paris ou não. Porque, no fim das contas, é a mesma história contada. A impressão que eu tenho é que esse filme seria muito bom se ele fosse um curta. Ele cortasse, sei lá, 60% dessa gordura desnecessária e mostrasse isso de forma mais rápida. Não seria tão quebrado assim. Por exemplo, aquela mudança de trilha sonora a todo momento, aquilo ali quebra o ritmo, na minha opinião. Mas volto a dizer, isso é uma questão de gosto. Eu não consigo gostar mesmo, eu não consigo me apaixonar por esse tipo de cinema. Só isso. Claro, tá certo. Durante uma parte do filme, isso na metade do filme, ela é chamada para trabalhar como assistente administrativo porque uma pessoa tinha saído. No final do filme, isso se fecha. Se fecha de que maneira? Ela realmente aceita esse trabalho como uma assistente administrativa, uma pessoa que vai ajudar essa dona do estúdio a tocar as coisas, enfim, etc e tal. E ela pode usar o espaço do estúdio para continuar coreografando, que é uma coisa que lá atrás ela faz referência. Quando ela era da universidade, as pessoas faziam muita coreografia que ela fazia. Então ela tinha essa capacidade, que é uma capacidade que ela só conseguiu perceber depois, durante o filme. Então ela realmente é contratada e ela apresenta num determinado ponto do filme, no final, a sua primeira coreografia, a sua primeira grande apresentação para vários amigos. Ah, pois é. Mas a coreografia, se vocês repararem, está contando a história do filme. Perfeito. É um pouco complexo de explicar aqui, apenas em áudio, mas a câmera está filmando o palco, ali em cima estão os dançarinos, e num primeiro movimento nós vemos que uma dupla fica de costas para nós, se abraçando. E isso seria Sophie e Frances. Em seguida, essa dupla se solta e fica estática. E aí nós acompanhamos o que está ocorrendo na extrema direita da imagem, onde um trio se desloca e se forma. Pode ser tanto a questão da Frances morando com aqueles dois rapazes, como da Frances em relação a Sophie e seu namorado. Eu acredito nessa segunda, Harold, mas por favor. E por aí vai. Existe o choque entre duas dançarinas, como se fosse um repeteco daquelas brigas, aqueles conflitos forjados que Sophie e Frances executavam na rua. E intercalando essas sequências, nós vemos os amigos, os conhecidos, inclusive Sophie, observando a peça. Não digo que isso seja fundamental para o filme, mas a coreografia é Frances pura. E a coreografia também ela é um pouco desajeitada, né, Harold? Ela não é um balé clássico, né? Ela é bem a cara da Frances, realmente, né? Engraçado que a dona do estúdio, não sei se você lembra, Léo e Harold e amigos da mesa, mas quando termina a apresentação apresentação, ela vai falar: impressionante, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? E a Frances, ela vai ouvindo, mas ela tá olhando lá pra frente, e quem tá à frente dela? Sophie, rindo, né? As duas terminam uma rindo pra outra, né? Sim. Eu acho isso muito, muito belo dentro da composição, porque amarra. Lembra aquela história que a gente falou da questão do relacionamento, Michael? Que você passa por fases? Elas chegaram na última fase do relacionamento, quando você termina depois de muito tempo e você mantém aquela coisa do amor pelo outro, da amizade, né? Os dois se olham. Sabe quando você passa e olha pro outro e olha e faz aquele tchau e ri pro outro, sabendo que vocês viveram alguma coisa juntos, né? Então, sim, eu acho isso muito legal nesse filme, de perceber isso, né? Mas aí cada uma já no seu espaço. É, elas não se procuram, não vão uma ao encontro da outra, como no início do filme. Por isso a distância, mas... É isso aí. Eu queria falar só mais um detalhe sobre o final do filme novamente, aquela caixa de correio, né? Eu confesso que eu relutei bastante pra ver esse filme, né? Frances Ha, que raio de título é esse, né? O cartaz é esquisito, é ela dançando no parque, ela toda desengonçada, né? Eu demorei pra assistir esse filme. E, poxa, o tempo todo no filme eu fiquei pensando, mas que título é esse, cara? O que é Frances Ha? Já entendi que o Frances é o nome dela, né? E a gente só vai entender mesmo lá na última cena, quando o papelzinho mostra que o Ha é o início do sobrenome dela, né? Mas aí também tem uma brincadeira com o primeiro filme do Mumblecore, que é o Funny Haha. Funny Haha, além de ser o primeiro filme do Mumblecore, é uma expressão americana para piada sem graça, né? E realmente, né, essa história do título e a referência pro primeiro filme é uma piada sem graça, né? E ela ri da nossa cara ao final do filme, sei lá, só como curiosidade aí. Você, não sei se você tá falando da personagem, mas acho que ela ri do filme, ou da intenção do diretor, Léo. Eu fiquei com a impressão que ela ri da nossa cara. Você acha que ela ri de felicidade apenas? Não sei. Acho que ela ri de si mesma, eu acho que ela ri dos próprios erros, eu acho que ela ri do fato de não se encontrar, e óbvio, ela ri pra gente, porque nós somos os espectadores, né? Mas eu acho que ela tá rindo da vida dela, das coisas que ela não consegue fazer, cara. Eu acho isso engraçado nela. Não, perfeito, não consigo discordar, eu acho que é um pouco de tudo aí. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, non, non, c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Et pour les élever, y aura des absents. Lembra que ela fala sobre a leitura de Proust? Lembra que isso é uma passagem rápida, mas ela aparece lendo o livro, que ela não consegue entrar nos lugares. Ela tem uma série de desencontros, mas ela consegue ler o livro. O livro aparece ela lendo. E o Marcel Proust, ele era um dos poucos escritores da época dele que falava abertamente sobre a questão da homossexualidade e do fato de... Porque ele era homossexual, inclusive, e assumido, né? Enfim, é lógico que isso não está diretamente conectado... não é a primeira camada de análise do filme. Isso aí é uma camada lá embaixo. Mas o amor delas é algo tão, tão gritante, essa coisa do casamento, deles falarem casamento o tempo todo, que você pode até fazer uma leitura, e eu acho que não é a escolha, inclusive, do livro, a escolha do artista ao qual ela vai ler esse livro, eu acho que não é de graça. Eu acho, lógico, que não é uma questão direta, não é jogado na sua cara, não tá ali explícito, mas o fato dela ser inamorável, como a gente falou diversas vezes, o fato dela não querer se estabelecer numa relação com ninguém, enfim, dá até para fazer um outro contexto, um contexto talvez do que ela não... Até ela não entende talvez isso, né? Ela talvez sinta, mas não entenda. Talvez se ela se, digamos, expandisse enquanto personagem, talvez ela conseguisse se compreender, talvez até o amor que ela poderia ou não sentir pela outra personagem. Eu acho que a sua primeira leitura em relação ao tempo, muito boa. Eu acho que o Proust, por ser homossexual, pela época que ele viveu, ele discutiu muito sobre inadequação, realmente, né? Ele não se encontrar, né? Mas não só por esse motivo, por diversos outros, né? E por alguns deles, realmente, a personagem, ela passa por isso, né? Ela tem aquele sentimento de inadequação o tempo todo, né? Realmente, existe alguns momentos em que você fica na dúvida, opa, peraí, será que existe algo a mais aí nessa relação das duas? Mas eu acho que o filme não foi nessa linha. Não vejo problema. E o que vem daí pra frente, né? Exato. Não importa, né? Talvez não, ela se descubra homossexual. Talvez. Por que não? Ela tá se descobrindo, né? Ela tá se encontrando ainda. E não existiria problema nenhum. É só, foi o que eu falei, pegar isso e trazer mais uma informação que você pode ou não utilizar na sua análise. É, o interessante dos filmes, eu acho que todo mundo aqui sabe disso, é que a gente não precisa fechar, né? A gente não precisa, ó, não, é isso e pronto, acabou. A gente precisa passar uma chave e tá trancado. Existem informações, existem pontos. Você pode falar, ah, não, mas eu vi que ela, em tal ponto do filme, ela fala pra ele, pra ela, pra Sofia, ah, você vai ficar noiva, como se o mundo dela caísse em cima disso, ou ela não gostar do namorado da outra. Você pode fazer essa análise, mas não necessariamente isso realmente quer dizer que é por aí, né? Bacana dizer isso também, porque... E aí é um mérito que o diretor, ele conseguiu, o roteiro como um todo, transmitir pra quem assiste uma relação de amor sem necessariamente ser apelativo. Perfeito. Perfeito, Mr. Mike. Tell me the story of us. Again? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. E agora, caríssimo Leonardo Carnelos, por favor, diga para os ouvintes do Cinecast o que você achou de Francis Ha. E, é claro, sua nota lá no Filmon para essa obra do Noah Baumbach, se é assim que se diz o nome dele. É, 4 estrelas para Francis Ha. O filme é uma salada de referências e o resultado final é muito divertido, muito agradável. Recomendadíssimo aí para quem não assistiu. É, eu queria dizer, desviar um pouco da análise cinematográfica e falar que eu tô feliz aqui, que nós estamos gravando hoje perto do Dia Internacional da Mulher. E estamos falando de um filme com uma protagonista, né, feminina, forte, claro, cheia de defeitos, mas com humana. Seus dilemas, humana, com seus dilemas. E, poxa, a gente tá passando por uma época interessante na própria indústria do cinema, né? Você tem aí, por exemplo, a Emma Watson, atriz do Harry Potter, né? Indo fazer discursos feministas na ONU, né? Lançando campanha, He for She. A própria Patricia Arquette no Oscar pediu igualdade de salários, né? Bom, o Cinecast, ele vem procurando faz tempo aí, cinecasters, mulheres, né? A gente precisa de diversidade, né? Claro. Então, assim, eu sei que o programa vai ser publicado um pouquinho depois do Dia Internacional da Mulher, mas eu tô feliz que a gente tá falando sobre uma protagonista feminina perto desse dia, cara. E agora, Michael, por favor, diga aí pros ouvintes a sua opinião sobre Francis Ha. E, é claro, quantas estrelas no filmou você marcará para esse filme? Bom, eu não só marcarei, como eu já marquei 4 estrelas para Francis Ha, que é um filme graciosamente desengonçado. E, de fato, a primeira impressão que eu tive do filme, nos primeiros minutos, eu achei que ele seria algo relativamente simples, mas eu fiquei muito satisfeito que o filme me surpreendeu. Eu fui descobrindo elementos de discussão e principalmente de reflexão muito ricos em uma obra que aparentemente era despretensiosa. Eu gostei bastante do filme, recomendo que se assista, e acho que ele revela, ou ele traz para a nossa vida, análises muito atuais e muito mais complexas do que parece à primeira vista. Então é um filme recomendadíssimo. Excelente, excelente. E você, caríssimo Harold, o que você acha de Francis Ha? E sua nota lá no filme para ele? Eu não gostei desse filme. Não gostei. Talvez eu não goste da Nouvelle Vague, pode ser isso, talvez. Embora tenha parecido para o ouvinte que eu defendi o filme, eu defendi quando achei que de fato merecia isso. Mas de maneira geral, não acho que seja um filme relevante, assim como a própria história do filme, que é sobre uma pessoa que está se descobrindo, tentando se descobrir nesse mundo. E a metodologia que ela usa para tal intento é péssima. É uma personagem perdida. Isso faz do filme um produto ruim? Não, de forma alguma. Eu só estou dizendo para você, ouvinte, que não é um filme que me atraia, não... Não acho que crie grandes discussões. Não é um filme relevante. Então vou tascar 2,5 estrelas no filmão. E agora você, Bruno Costa, o que, que você achou de Francis Ha? E é claro, quantas estrelinhas no filmão esse filme merece, na sua opinião? Cara, eu vou marcar 4 estrelas pra Francis Ha. É um filme que eu gosto. Diferente do Harold, é o tipo de história. Eu gosto dessa história, desse estudo de personagem. Eu gosto dessas, de você às vezes pegar um personagem, construir uma linha em cima dele e trabalhar questões existenciais. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que tem alguns filmes que podem ser, talvez, trazer uma outra discussão. Talvez uma discussão que precise que você... Como o Harold falou, talvez ele não tenha se identificado, mas tem gente que se identifica e essas discussões são importantes, como errar, acertar, qual caminho a gente deve ou não tomar, o que nós queremos da nossa própria vida, o que, que a gente não enxerga de defeito, de possibilidade, de acerto, de erro. Será que a gente se vê como nós realmente somos? Ou nós somos distorcidos a ponto de não nos enxergarmos, mesmo olhando no espelho, né? Então, eu acho que Francis Ha traz isso. Eu acho que Francis Ha talvez não seja tão relevante, talvez não é um filme que vai ser tão debatido, mas eu acho que é um filme que ele tem essa oportunidade, né? Um filme bom de você conhecer, um filme que ele é leve nesse sentido, talvez pela comédia que ele tenha, mas ele também trabalha esses significados e trabalha isso dentro de um bom filme. Adoro a Novelle Vague, as pessoas sabem disso, eu gosto das referências, de você ter as músicas da Novelle Vague, inclusive no filme, né, de um compositor que era um compositor oficial da Novelle Vague, e tá lá, você consegue reconhecer personagens e tudo mais. Você tem uma boa direção de fotografia, você tem uma boa trilha, você tem boas interpretações, um filme que se sustenta, enfim. Então eu acho que o Noah tá de parabéns, e é um filme que eu adorei discutir com vocês, porque eu acho que é importante a diversidade. Eu acho que num momento como nós estamos no Brasil e no mundo, na produção cinematográfica, discutir filmes diferentes, propostas diferentes, narrativas, personagens, etc. Eu acho que isso é muito legal. E agora, ouvintes, eu acredito que Francis Ha é uma... Como é que eu vou dizer? É uma bela apresentação do monótono. Eu falo isso porque o filme é praticamente impecável na montagem, nas escolhas de cenas. Alguns elementos que o diretor escolheu foram inteligentíssimos. Mas, ao mesmo tempo, o filme é chato, muito chato. O filme não se desenvolve, ele não anda. Ele fica numa espiral eterna. A personagem só tem só abre os olhos no fim, nos últimos 2 minutos de filme. Então, eu não concordo com a maioria das críticas que eu já vi desse filme, onde a protagonista é uma mulher independente, que ela deve ser o exemplo da mulher moderna. Eu discordo totalmente disso. Se você, mulher, precisa de um exemplo, você não deve usar Frances como esse exemplo. Porque ela não é independente, ela não tem um trabalho que a sustenta, ela mora de favor, ela não sabe exatamente o que ela quer, sem contar que é totalmente egoísta. Mas, independente da opinião de outros, a minha opinião é que é isso. É um filme bonito, porém muito chato. E aí, lá no filmou, vou marcar como Harold, 2,5 estrelas. Eu acho que as falhas do filme são equivalentes aos acertos. Por isso é um filme ok. E ouvintes, peço que vocês continuem essa discussão, se vocês concordam com as minhas notas, com as notas do Harold, ou dos demais participantes também, né, que elevaram a qualidade do filme, sem problema algum. Usem a área de comentários para dar a opinião de vocês e até mesmo discordar das nossas. E até o próximo programa. Moi je joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est remous qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Se libère et s'expose dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose, les francs se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.